os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. O nascimento dos Bee Gees foi mais intenso do que eles mesmos esperavam, através de seu novo estilo Rhythm and Blues Dance. Em 76, os Bee Gees trocaram de gravadora. Agora, eles estavam de contrato com a Polydor, sem mais a assistência do produtor da Atlantic Records, Earth Merdin. Sendo assim, o álbum Children of the World foi um real teste de seus talentos. Earth Merdin os auxiliou muito. Será que eles conseguiriam seguir por conta própria? Bee Gees, Someone Belong to Someone. 1971. Thank you. Beatles, I'm Only Sleeping. 1966. O nascimento do rock é normalmente datado em algum momento da década de 50 nos Estados Unidos, marcado pelo surgimento de lendas como Bill Haley and His Comet, Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis. Sem o melhor entendimento do que rolava lá na terra do Tio Sam na época, muita gente é levada a acreditar que o rock surgiu assim, num momento mágico dentro de um estúdio com músicos fazendo um jam diferente durante um intervalo e acidentalmente inventando um estilo de música completamente inovador. Swinging Blue Jeans, Hip Hip Shake. 1963. Hippie! Miles, The One Who Really Loves You. 1962. McLean, And I Love You So. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening bring me down. Now that you're around me, and I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. Liverpool Express, You Are My Love. Yahoo! agora é a hora da música country. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Quando o Oasis surgiu no começo dos anos 80, parecia que o reinado absoluto dos supergrupos de rock progressivo dos anos 70 não acabaria tão cedo, incluindo membros de importantes bandas de hard rock como King Crimson, John Wetton, Emerson, Lake and Palmer, Cole Palmer, Yes, Stevie Wonder, assim como Geoff Downes do The Buggles, o Oasis tornou-se conhecido por suas longas e elaboradas músicas instrumentais. Contudo, o grupo poderia soar surpreendentemente pop. Asia, Heat of the Moment. 1982. Together songs unsung. God's holding a job for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your Overkill, Girl, I'll Be a Woman's Son. Girl, you'll be a woman's son. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl. You'll be a woman soon. Thank you. Mônica and Brandy, That Boy Is Mine. 1998. Face. There is no way you could mistake for your man. belongs to me. That boy is mine. Earth, Wind & Fire, Let's Groove Tonight. 1982. maybe now, since we've been on our own, are you gonna love the man? Grace Jones, uma jamaicana que nasceu artista, estava trabalhando ativamente no mundo fashion parisiense com muita popularidade, sendo uma modelo que poderia ser comparada com Josephine Baker. Grace Jones, Slave to the Rhythm. 1985. it up. Só break. Oh,